Atlântida, Atlântida, Atlântida. Dois minutos ainda, hein? Muito adiantado hoje, hein? Eu bati o recorde aí, meu irmão. Mandou bem hoje, hein, Pinhagias? Eu fico dois segundos que já bato o teu recorde tudo ali, mano. Ô, cara, tô apagando todas as fotos que eu fiz aqui com os colegas envelhecidos. É deprimente, cara. É deprimente. O iPhone é um negocinho... É impressionante. Eu não preciso tu usar o aplicativo, né? Eu já fico normal. Vamos fazer na região. Né? Aqui foi o único que não precisa usar o aplicativo. 6 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, com a telefonia imbatível do Big, tudo de melhor para você. A promoção Eu Quero Beber na Minha Casa do mês de julho já começou. Para concorrer, é só enviar um SMS para 49207, escrito PB, completando a frase: Eu quero o Pretinho na minha casa, porque eu vou fazer um churrascão pros caras e vai ser legal ter os caras aqui, parará. Aí outra frase qualquer que alguém venha a inventar, até o dia 12 de julho, você pode mandar a sua frase completa ou complementada, seja lá como for, para o Torpedo 49207. O resultado sai no dia 14 de julho, aqui no PB das 6 da tarde. E a transmissão do programa direto da casa do vencedor, do cara que ganhou a promoção, vai ser no sábado, dia 17 de julho. Mesmo sábado que estaremos no Cerâmica em Gravataí. Olá! Com a balada do Pretinho. O custo do SMS é de 31 centavos, mais uns impostinhos ali, válido para qualquer operadora de telefonia celular. Consulte o regulamento no site que tem mais de 2 milhões de acessos por mês, que é o site da Atlântida, atlantida.com.br. O patrocínio é da telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis, que acaba colocando o Pretinho bem perto da sua audiência. E a realização é da Atlântida, que quer chegar perto da sua audiência. É ou não é, Mr. P? Fala, Cajezinho! Bom final de tarde! Marcos Pianger! Beleza, galera! Hoje à tarde recebi um telefonema de Düsseldorf, na Alemanha, querendo o Pretinho na casa do cara lá. Manda o Torpedo, cara! Manda o Torpedo! Eu apoio esse Pretinho! 49207, escrito PB, e completa a frase: Eu quero o Pretinho na minha casa. Por que, Maurício Amaral? Porque é demais ter a galera do Pretinho em casa. A gente faz uma bagunça. É bem original essa história. É legal, né, cara? Assim, dá pra ver no blog do Pretinho as fotos dos dois momentos já que vivemos com o nosso ouvinte, na casa do nosso ouvinte. Qualquer lugar do sul do Brasil, nós vamos. Coincidentemente, até agora, dois ouvintes de Porto Alegre faturaram, porque é, obviamente, a maior cidade, mais tem mais perto. Gente participando, é mais perto, é um pau. Mais perto da rádio. Fica aqui fazendo o discurso da verdade. O cara vem e puxa a última cartinha. Vem! Mais perto. Cai todo o castelinho. Estrela móvel de hoje é praticamente uma debutante no Pretinho Básico. Lele! Fala, Lele! Que emoção, cara. Que momento. Ah, tipo assim, é um clima apresentação de jogador, né, cara? Tipo, mas só com torcida organizada. NBA, NBA. Torcida organizada. Pô, mano. Velho, eu queria agradecer aí, né, cara, o convite. Agradecer velho. Nada, vai baixando as calcinhas. Vai mostrando seu vício. Eu falei pra ele que tem uma, né, tipo uma... Um ritual. É um ritual uma prenda, dos debutantes, uma prenda. Pessoal. Até porque estamos estagiando ainda. É. Mas a minha prenda vocês não fizeram, né? Não, velho, a gente fez outra coisa, tem outro nome do que a gente fez em Gaúcho. Bom, Lelê, seja bem-vindo, querido. Cara, é um prazer tê-lo. Obrigado, Lelê, velho. Lelê, que é a estrela também do Bola nas Costas para o Rio Grande do Sul e Chapecó, que rola logo mais às 8 da noite aqui na Atlântida. Às 8 horas também falando bem de futebol, cara. Falou bem, é a estrela. Não, porque só não, tem uma cara. Estrela, não, que é o Lelê. É verdade, falou aí, bem cara. Mesmo. É isso? Não, eu não falei. Ah, não usei o artigo definido, não. Não, não. Eu falei, Lelê é estrela. Mas colocou corretamente, como sempre, chefinho. Como sempre. Colocou um abraço pro Calheiros, pro Beto Xavier. É verdade. Não são estrelas. Abraço pros jogadores que vêm aqui também, né, cara? É verdade. Isso é o standard, tá? O Calheiros é standard. É tá só bem. Um mero jornalista. Tá bom. Eu quero agradecer, então, né, cara, a força, a confiança do professor aí, né, cara? Vou tentar dar o máximo. e ajudar essa equipe a conquistar os três pontos, que vai ser muito importante. Tá bom, tá bom, tá, guri, pega o colete e vai correr agora. Vamos aos destaques, pois não. Fique claro aqui que eu não passo a bola pro Lelê. Por que que não? Não fui consultado e nem deveria ser. Essa, não diria não. Essa diferença que vocês têm, essa futebolística diferença que vocês têm, tem que ser elemento pro bola nas costas. É, isso é do bola nas costas. Claro, o KG é tão arqui-inimigo, tão arqui-rival do Lelê quanto tu. Não, arqui-inimigo não, arqui-rival. Arqui-rival. É futebolístico, né? Nós temos um código de ética, o KG, que a gente é amigo há muito tempo, que a gente não fala mal. Eu não falo mal do Grêmio. Tanto que agora na sexta-feira, eu tava trazendo ele aqui pra rádio, depois a gente vê o jogo do Uruguai. Uruguai! E quando rolou o pênalti de Gana, que os caras erraram, eu e o KG dentro do meu carro, vibrando os dois e buzinando. Isso é inédito, velho. Eu não conseguiria isso contigo. Não? Não. É mais forte. Tem outras coisas no meio, né? É perigoso. Perigoso. Ele é perigoso! E quem é que sobe com ele? O Lelê é colorado antes de ser o Lelê, entendeu? Pra mim. Então... E tu, gremista, antes de ser não, tu. Não, pra ele. Então... Mas tu vai superar. Nada que 3, 4 anos não resolve. Tem uma pessoa boa. Mas é emocionante, de qualquer forma, a bola rolando aqui a partir de agora, né? Vamos ver como é que vão se sair essas duas joinhas. Nós vamos ficar 2 horas juntos agora nas segundas-feiras. Que delícia. Isso, vão ter que se engolir um ao outro. 1 hora de intervalo. Vamos lá então para os destaques comentando. Aí na hora de intervalo as bichas vão jantar juntas, conversam, dão risada, voltam, começam a brigar. São umas biba, rapaz. Cesta básica está mais barata em Florianópolis, mas a capital catarinense sobe no ranking das cidades mais caras do país, o que é natural, né? Afinal de contas. A quarta cidade mais cara do país. São Paulo é a primeira, né? É São Paulo, Porto Alegre e Manaus, as três primeiras. Imagina pra chegar comida em Manaus. Acho que tem a ver. Porque lá eles colhem lá os arroz, o feijão, porque lá é tipo floresta lá só, né? Aí eles colhem lá, daí eles só tentam mandar pra São Paulo pra ensacar, meu. Perder toda a nossa audiência de Manaus. Eles mandam pra São Paulo, eles ensacam, põem lá arroz ligeirinho e tal, e volta pra Manaus muito mais caro, cara. É assim que funciona, tô explicando. Mas é verdade, não, tu tem razão. Por que é tão caro em Floripa? É, porque que São Paulo porque é que Florianópolis tem... Em São Paulo também o poder aquisitivo é muito alto, então os mercadinhos... Até porque também o que se produz em Florianópolis é peixe, né, cara? É pescado, né? O resto tem que vir de fora, né, cara? Tá mais perto da onde o arroz é produzido. Daí é lei da procura e da demanda da procura. Nossa. Aí é lei da procura e da demanda. Tá bem. Ó, dinheiro. Tem muito rico em Floripa. Certo. Próximo destaque. O que tem em Floripa? Rico. Tu teria algum destaque não comentado, de preferência? Olha, cara, vamos lá. Porque é divertido o comentário, né? Porque a gente geralmente não sabe nada do que tá comentando. A internet passou a ser o canal de atendimento bancário mais usado pelos brasileiros. 30% das transações bancárias no ano passado foram feitas pela rede. Os terminais de autoatendimento, os caixas eletrônicos, ficaram com 29%. Em terceiro lugar, no rol de canais de atendimento, ficaram as agências, seguidas por correspondentes bancários, como as lotéricas, por exemplo, que a lotérica é um correspondente bancário. Os correios são também, né? Correios eu não sei, cara. Eu também não sei. Não tenho certeza. Mas enfim, e também centrais de atendimento por telefone. Para pagar conta e tributo e transferir dinheiro, os clientes bancários continuam preferindo os correspondentes bancários. O único ruim é que não dá pra sacar pela internet, né, cara? Ainda, Amaral. Seria legal tu poder ir lá e tá na tua impressora imprimir ali o preço. Eu quero R$100. Imprime. R$100, é. Mas o fato de pagar a conta pela internet, independente do valor, né, seja centavos ou milhares de reais, é um troço impressionante. A única coisa que eu não gosto é que tem que mudar a senha toda hora. O que eu recebo de e-mail, mude sua senha. Assim, Almir? Não, Almir. Eu troco toda hora minha senha. Não. E vez ou outra eu fico impressionado como eu gasto dinheiro. Eu já tô com 20 mil negativo e não paro de gastar. Tu tá tomando um tufo aí, Almir. Será? Esses e-mails aí, cara, não pode abrir. Troque sua senha, deu troco. É vírus, Almir. Troque sua senha. Abaixa o seu negócio, abaixa, clica aqui e abaixa o seu negócio principal. Não. Cara, eu sou um tigre, cara. Eu não uso banco pela internet, cara. Depois que dois amigos meus tiveram as contas. É verdade, é verdade. Cara, é o baú, cara. Eu nunca não uso. Eu só uso banco pela internet. Eu tenho medo disso, cara. É, mas já deu problema, né? Tá, mas talvez hoje seja mais seguro. É, né? Também tem isso. É os dois amigos ao que o Maurício está fazendo referência, somos o KG e eu. Não, é, o KG e eu tomamos. Sim. Sim, o banco, obviamente, colocou de novo lá os 200, 300 mil. Até se o cara é o Almir e clica no negócio, muda a senha, entrega a senha pra um cara, tem que devolver o dinheiro? Mais ou menos, cara, eu comprei uma passagem aérea, não faz meio ano, meu cartão foi clonado, porque eu botei a senha ali, e gastar o site, meu. Eu não sei se Gol, se Tança, não sei o que, mas comprei. Não. Comprou direto no site da empresa? De único não. Jeito. Cara, só pode ser, meu. Meu cartão de crédito foi utilizado. Tu nunca mandou teu cartão via MSN ou via e-mail pra alguém? Não. É, porque isso aí pode. Não, mas não, isso não, pode ser alguém que já tá na tua máquina, Maurício. Entendeu? Sim. Tu nem sabe. Pode ser um cavalo de Troia lá, ou coisa parecida. Não é cavalo de Troia? Como é que é o nome? É cavalo de Troia. Sabe que dentro desse assunto, hoje na página, na penúltima página da Zero Hora, intitulada ali Almanac Gaúcho, feita pelo Olir Zabach. É uma página legal, né? Baita várias página, ser gaúcha. Sempre tem um pensamento de um filósofo, alguma coisa assim. E na de hoje fala algo que se encaixa com isso. Diz assim, é Krauss, não sei quem é. Krauss. Quem era o Krauss? Mas enfim, o progresso técnico deixará apenas um problema. A fragilidade da natureza humana. É verdade. Eu me sinto frágil, Everton. Ah, é? Sábado a gente conversa sobre isso. Agora mais gay já foi dito essa semana. Sábado no trevo a gente conversa. Cara, no trevo é que nós vamos ver se tu é frágil ou se tu é pelo duro, cara. Quando tu estiver me esperando no trevo lá, é que nós vamos ver se tu é o cara. Sábado tem balada do Pretinho e Farroupilha. Ah, e o Maurício vai me esperar no trevo. Imagina a priaca aí, ó. Vou estar lá na pipa. Ah, as vendas de etanol em maio superaram as de gasolina pela primeira vez em 2010. O aumento da frota de veículos flex puxou o consumo do etanol, mesmo com o combustível economicamente menos vantajoso que a gasolina. E é um combustível mais limpo, né, cara? Acho que as pessoas deveriam se entusiasmar e abastecer seus carros. Mas se não tá valendo a pena, cara. Mas não, mesmo já tá. Se não vale a pena. Cara. Não, já tá. Não, tá valendo a pena. Só pela consciência ecológica. É, tá valendo a pena. Acabou, o Fetter acabou de dizer, mesmo não valendo a pena. Não vale. Ainda não é. É, mesmo com o combustível economicamente menos vantajoso que a gasolina. É uma pena, mas ao mesmo tempo, cara, o teu carro fica mais. Ele gasta mais. É verdade que ele gasta mais, mas ele fica mais. A combustão é mais perfeita, entendeu? A combustão do álcool é mais completa que a da gasolina. Tem menos sujeira, mais limpo, o álcool. Tem menos sujeira e por isso emite menos sujeira pro ar. E o álcool, ele corrói muito menos do teu motor. Tu vai ter muito menos manutenção de motor. Mesmo. Tem certeza? Absoluto. Não tem mais ar ou álcool? Sim. No duro. A princípio tem mais. A princípio tem mais água. Eu vou ter que perguntar pro Everton e pro Fetter, que são meus dois consultores de carro. É verdade isso, gente? Olha, nós estava até comentando, eu e o Fetter, esse final de semana, Maurício, nos encontramos sábado às 10 horas da manhã. Encontro de carro, encontro de Fucas antigos ali em Teutônia. Isso, e a grande questão é a seguinte, ó, a injeção eletrônica é melhor do que o carburador ou não? Porque motor, a questão mecânica. Não, peraí, mas. Tá, o gás não, mas o gás mais limpo de tudo não é o gás. É assim, uma. Pessoal. É o gás o mais limpo de tudo, será? Acho que é o gás, né? Pergunta pro Fetter ali. Vocês não sabem nada. Não sei se o gás é mais limpo. Mas enfim, fez bem quem aproveitou a segunda-feira de sol, aliás, a segunda, o domingo, o sábado e a sexta-feira. A partir de amanhã, o tempo deverá mudar e a massa de ar seco que está sobre grande parte da região sul dará lugar a uma frente fria. O avanço da instabilidade será lento, mas suficiente para mexer com a temperatura nos próximos dias. Essa frente fria chegando é demais. A frente fria chegando. Fecha a janela que ela tá. Oi, então é isso, acabou o verão. Acabou o verão, é isso. Acabou o sonho, é isso. Vamos voltar lá. Casaco, cabeça. Umidade. Tosse. Toalha molhada. Saco, meu. Roupa tudo encharcada. Acabaram os destaques. Porque eu ouvi um agora que é um destaque absurdo. Qual foi? Uma iraniana de 42 anos acaba de ser condenado até a morte. Uma iraniana quando é uma mulher. Uma iraniana. A ser apedrejada até a morte. Certo. Por adultério. É, mas isso aí é praxe. É verdade, né, minha? Pelo amor de Deus, auditório. Quem aqui nunca foi traído e não, deu uma isso aí, pedrada? O auditório tá aplaudindo a decisão do juiz, que a lei lá é assim, é essa lei lá. Ela tem dois filhos, isso o julgamento, isso aconteceu em 2006, ela admitiu o adultério, mas o interessante é que ela é filha de um afeganistão, então ela não fala a mesma língua. Ela é filha de um afegão. É. E aí diz que até isso complicou na hora do julgamento, porque ela não entendia o que falavam e ela teve que confessar uma coisa meio... Agora, eu acho que é no Afeganistão, não sei se é no Irã, eu acho que é no Afeganistão. Não, mas acho que é nos dois. Nos dois? É. Ela é iraniana. No Brasil também, eu cansei de ver o Porã da Pedrada por aí. É isso, cara! E olha que absurdo. Não, cara, no Brasil o adultério, o cara não leva pedrada. Não. E aí vão enterrar ela até o pé. Até o pescoço, é. O pescoço, a cabeça só de fora, só fica a cabeça de fora. Poupa isso, é isso aí. Mas é cultura. Tem, o mundo tá se mobilizando pra tentar. Mas não adianta. Tentar impedir, mas não vão conseguir. Salvar, né? É, diz que o Twitter tá aí. Ah, que horror isso, cara. É a vida. Pô, tá até o Twitter tá envolvido. Mandar na linha, né, pessoal? Vou mandar na linha. Vou mandar na linha, galera. Vocês me desculpem que eu não pude ouvir. Eu não pude ouvir o programa da uma hora. Mas quando tu é estrela móvel de um programa, tu tem que ouvir o programa. Eu sabia que eu ia ser criticado por esse fato, mas é que eu tava na minha fisioterapia, que eu sou um senhor de idade já. Né? Então eu tava falando. Eu não sei se vocês comentaram aqui que hoje é a data aquela do filme, do De Volta pro Futuro. Vocês lembram que tem uma hora que o Martin McFly, aquele, que ele bota o relógio 25 anos pro futuro. É hoje, e ele é botava hoje? No dia 5 de julho de 2010. Tá brincando, cara. O Martin McFly vem pro futuro e aí lê o resultado dos jogos, fica com um caderninho no 2. Vocês lembram do filme? É isso? Eu lembro tanto do filme, né, cara? Eu me lembro muito. Faz 25 anos que eu vi o filme, não lembro direito. Eu me lembro muito desse filme. É. E aí mas a data é hoje. Ele vai pro futuro julho, e tem alguns blogs fazendo essa relação, tipo, o que que o filme predisse e o que que de fato aconteceu. Assim. Tipo, holografia ainda não é comum, mas aparece uma holografia do tubarão. Tá se promovendo o filme do tubarão, e aí tem uma holografia que o tubarão vem e quase come o Martin McFly. Que é um 3D, assim, é um 3D e tal, né? E aí tem os blogs fazendo essa relação. Aqui na internet tá 5 de novembro, cara. Ih, então me passou. Lele Spam, Lele Spam. Não. Cara, eu lamento. Mas se fosse hoje, seria legal. Boa, proatividade do Pi. Bom, então se for dia 5 de novembro, vocês já estão avisados que é dia 5 de novembro. Vamos ligar, esse ano. 6h15, estamos atrasados. Estamos atrasados. Flatos do dia! Flatos do dia no Pretinho Básico com Cachê. 7h33, Joana Machado exibe a boa forma nas areias de Ipanema. Joana Machado é isso. Terceira, meu. Não, essa é a ex do Adriano. Joana Prado, cara. Ah. Cheio de moral, é feiticeira, meu. Jaqueline Murcha. Pro Cachê. Cara, eu sabia que tava lá. É a ex do Adriano. Mas quem é a Joana Machado? Quem é, Girmão? Não sei quem é essa louca, meu. Pai, entendeu? Que isso, Girmão? Cara, tô cagando, não. Que isso, tô com nojo dessa gente. Cara, não é a feiticeira essa aí, meu? Não é a feiticeira, Girmão. então o que interessa? Vai, 8h39, o William Bonner toma sorvete com as filhas no shopping. Mas ele não tá na África. Ele tá indo. Voltou. O Bonner tá aqui. Não, ele tá indo pra África passar férias com a família, com a Fátima Bernardes, que vai ficar lá. Então ele foi tomar um sorvete de despedida. 9-1, Stephanie Brito, de cabelos loiros, passeia com o irmão. Por que de cabelos loiros? Porque ela voltou. Agora tem dinheiro, né, pra pagar a pintura do cabelo. 5 mil por mês, né, cara? 5 mil por mês é uma que já pode gastar. 5 pau? 5 pau, mano. Quer pra ficar loira? Não. O pato paga pra ela 5 mil pra ela não encher o saco dele. 5 palitos? Uau, que palito! Beleza, cara. 10h24, Glória Maria caminha com as filhas no Leblon. De tipoia, né? Eu já falei da casa da Glória Maria. Talvez o Lelê não tenha ouvido ainda. Manda pro Lelê. Não, cara, mas é que ninguém ouviu. Só tá falando dos carioca aí, cara. Toma sorvete, exibe boa forma, Lelê, caminha na praia. Calma, Lelê, calma, que a próxima tem uma notícia é Lady Gaga. O universo do Cajé é o Leblon. É o Leblon. O Cajé e o Manuel Carlos é só o Leblon. Na verdade, não é o Cajé, é uma equipe que eu tenho que me passa as informações diretamente do Leblon. Cara, tem que ver a tarde do Cajé, ele fica com o celularzinho. Três celularzinhos. Atendendo. Foi. Tomou sorvete, o William Bonner? Tá bom, então vai atendendo. 11h53, Lady Gaga aluga mansão de $25 mil mensais em Los Angeles. Oh, eu tenho também um correspondente de Los Angeles. Pô, que é um amigo do Jay-Z lá, né, guri? Exatamente, é o Lewis Hamilton, né, que passa todas as informações. O guri que me apresentou ele, tá? Claro. Aí a gente fica com contato em 25 milhões de aluguel. Não, 25 mil dólares. Mil dólares mensais. Né? 50 mil reais por mês. Muito legal, Lady Gaga. Uma bosta, né? Pelo amor de Deus. É um puxadinho, né, guri? É um puxadinho, 25 milhões o aluguel, é isso? 25 mil dólares por mês. Ah, mil dólares. Eu sei que era o aluguel, 25 milhões. Já paguei 23,5 milhões por um aluguel. Fiquei 3 meses. Onde, guri? Lá na costa do... Costa lá na Côte Azul, tá ligado? Tô ligado. Não, lá na costa do Marfim. Tô ligado. Né? Costa Azul, né? Que chama. Era Azul. Em português, Albir, não tá ligado? Certo. Costa Azul. Côte d'Azur. Né? Côte d'Azur. Quê? Não. D'Azia nunca foi. Vai, Eugirina! Meio-dia e 47. Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger namoram na praia. Olha! Ah, eles namoram só na praia. A Nicole Scherzinger é uma daquelas da Pussycat Dolls. Que é namorada do Lewis Hamilton. Sim, eles namoram na praia. Ah, ela tá já. É o Jerry Lee Lewis Hamilton. E ela já aproveitou pra trocar o óleo, né? Ele é piloto, né, gente? 13 e 7, Fernanda Rodrigues passeia com a filha no Rio. Olha aí, cara, mas é... Quem é, Jirimu? Louca aí, me diz, repete. É, Fernanda Rodrigues. Não é aquela menina que fez o... Avaliação? Não, o do capitão... Ah, o Bang... Ah, Bonanza! Não, é o... Tropa de Elite. Não é aquela menina que é a estudante. Não sei. Ah, pode ser, se sei, for. Cara. Que fica com o cara e tal. Sim. Com certeza é. Maurício, cara, não tem a menor importância, cara. 14-8, Letícia Burkhauer vai a Saint-Tropez. Peraí, aí já é um pouco mais importante. Essa aí é... Birkhauer. Essa é pegável. Letícia Birkhauer. Birkhauer. Ótima atriz. Birkhauer vai a Saint-Tropez. Maravilhosa. O novo namorado. Tem muito pobre que acha que Saint-Tropez é calça. Não é, Neila? Saint-Tropez é um lugar lindo, maravilhoso. Onde é que fica, Neila? Fica na França. Em que parte da França? Na costa da França. Tudo é costa. Hoje tudo é costa. Nanine me levou lá pro jantar, muito bonito. 15 e 17. Veneza, Saint-Tropez e Cannes. 15 e 17, Marcelo Faria circula com a noiva no Rio. Quando circula é que não vai a lugar nenhum. Então. É, fica andando em círculos. Isso, o Marcelo Faria é amigo do... Reginaldo Faria. Não, filho. É, ele é amigo do... Antônio Paus. Aliás, tem um cheque do Antônio que voltou, né? Até tá hoje. Posso aí, para, meu. 16h22, Ronaldinho Gaúcho samba com rainha da bateria. Vocês viram as fotos do Ronaldinho Gaúcho jogando futebol na beira da praia? Não, cara, ele tá mais barrigudo que o gordo Ronaldo naquele barco que tiraram, lembra? Que apareceu tá fumando, mano. Cara, o Ronaldinho Gaúcho tá mais gordo. Ele tá com uma pança, meu. Cara, acabou, cara. Deixa ele. Impressionante. Bom, a gente falou que tinha acabado pro Ronaldo quando a gente viu ele com aquela barriga e depois ele voltou pro Corinthians e fez o que fez com o Internacional numa final de Copa do Brasil, né? É verdade. 17 e 18, obrigado, Luciano Zafir e mulher Samambaia trocam beijos. Quem? Luciano Zafir. Mas você é pegador. Cresceu na briga. Ah, é, mano. Cresceu na briga. Esse é o Samambaia da Xaxa, né? Cagê, tu tem certeza disso? Depois que o Zafir jogava em outro time. A minha equipe nunca erra. Cara, Samambaia é uma das mais... Pô... É grande o Xaxim. É. E agora, questão de 20 minutos atrás? Ah, não, para. Mais isso, 20 minutinhos. 20 minutinhos vai ficar atrás. Fica fácil calcular quando é redondo, né? Não mais que isso. Quanto 20 tempo, Cajê? 20 minutos, não cara. Não mais. Isso era 6:02 da tarde. Fernanda Paes Leme vai à praia e leva conferida, entre aspas, de Thiago Gagliasso. É o famoso febreio, né? O cara deu um febreio ali. É 6 e 2 não é noite lá no Rio ainda. 6 e 2. Não, ainda não. Não, tá, não. Tá sol ainda. É, tá se pondo o sol. Praia. Não, tava saindo. Não, e mesmo que seja, cara, lá os caras vão na praia na noite, tudo a mesma coisa durante a noite. Tem futebol, tem gente se bronzeando com a lua. Que inveja, né? É isso aí. Outro mundo, né? Tem gente se pegando. Sim. Tem. Mas correndo. Voltando ali a Saint-Tropez, Neila. Maravilhosa. Saint-Tropez na costa. Qual é, mas exatamente França, qual costa da França? Eu e Nanini fomos lá, visitamos uns castelos. Sabe que a França tem 3 costas, né? 2 costas apenas. Não, a de cima e a de baixo. Não, tem três. Tem uma do meio. Não, não tem a de meio, do meio nenhum. Como assim do meio, cara? Qual do meio? Já tem uma aqui e uma aqui, Neila. Ah, uma aqui. Pega aqui. Pensa no mapa da França, Neila. Não, é de cima ou de baixo? É uma em cima e duas embaixo, Neila. Onde é que fica Saint-Tropez? Fica ali, numa delas. tava bêbado. Eu não fico olhando o mapa, eu vou em primeira classe, que é um presente que eu me dou. Tá tomando certo. Champanhe. Tá pouso no aeroporto, não olho pra mapinha e olho para o mar. Tá eu certo. E a Nini ficamos bebendo no mar. Bebendo champanhe. Passeando de mão dada. Na que beleza, Nini. Tá só bom, com o Nanini. É só com o Nanini que tu vai pra lá e pra cá. Só com o Nanini. Nanini é ótimo, ótima companhia. E lá é champanhe, né, Neila? Não é espumante. Lá é champanhe. É verdade, não é sidra, né, Lelê? Mas tem sidra no Brasil. Brasileiro. Vamos dar uma rodada, vai daí, Mr. P. Pontos de vista, duas mulheres conversam. Como é que foi o teu dia ontem? Catastrófico. Meu marido chegou ao trabalho, jantou em 3 minutos, depois fez de conta que transou comigo por 4 minutos. E após 2 minutos já dormia. E tu? Ai, foi fantástico. Meu marido chegou em casa, levou-me para jantar fora, depois passeamos durante 1 hora até chegar em casa. Aí tive direito a 1 hora de preliminário, da luz de velas. 1 hora? É, namoramos durante mais de 1 hora. Imagina, no fim ainda tivemos uma conversa durante mais 1 hora. Ah, essa é a melhor parte da mulher. Numa palavra, maravilhoso. Oi. Tá bom, 2 homens conversam. Como é que foi o teu dia ontem? Ah, legal. Cheguei em casa, tinha um jantar na mesa, jantei, me aliviei com a patroa e dormi. E tu? Ah, catastrófico. Cheguei em casa, não tinha luz. Tinha esquecido de pagar a última conta, caramba. Tinha que levar minha mulher pra jantar fora num restaurante qualquer ali na esquina. Jantar tava uma merda, foi caro. Fiquei sem dinheiro pra pagar o táxi pra voltar depois, porque achei que era perto e era longe. Não tive outra alternativa, senão ir a pé pra casa. Chegamos, aí não tinha luz ainda, óbvio, né? Aí eu fui obrigado a acender vela, imagina. Eu tava de uma maneira, olha, de uma maneira fora de mim, que precisei de 1 hora pra que o troço ficasse em pé. E mais 1 hora pra conseguir liberar o batalhão. Tava tão possesso que não consegui dormir. Isso durante 1 hora. E ainda fiquei ali sendo bombardeado pela minha mulher que queria conversinha fiada. Cara, é amigo. É a vida. A culpa é de quem? A culpa é da Disney e dos filmes pornôs. É verdade. Meu homem fica querendo achar aquela atriz de filme pornô. E a mulher, o príncipe encantado. É verdade. Aí fica, essa é a culpa dos dois, né? Disney e filmes pornôs. Já falou isso aqui no Pretinho. O Maurício não me ouve. Mas tem uma geração nova chegando aí, Pia. Eu ouço, Pia. E aí, qual vai ser a geração? A geração do Volvo. Como é que é a geração do Volvo? Que é o que diz a guria do Crepúsculo lá. Que príncipe encantado num cavalo branco. Eu quero um vampiro num Volvo. Na hora de mulher olhar agora filme mudou pornô e de homem olhar filme da Disney. É isso aí. Tá vindo uma nova geração de atrizes pornô também. Viu, Lelê? Depois a gente conversa no intervalo. Esse assunto não é... Não, agora é família, né? Família. Mas daí, mas vamos ver, Piangas. Casos bizarros. Desculpa, Marcelo. Casos bizarros envolvendo exibicionismo. Vamos fazer aqui... Sabe o que é isso? Sei. Uma reconstituição. Tribunal na TV. Boa. Vamos reconstituir. Tá baixa a audiência, hein? Tá muito ruim, a audiência. Hein? Tem que botar um pouquinho mais de sangue. Tá perdendo pro Bibo Nunes. Tem pouco sangue. Tá muito ruim a audiência. Vamos reconstituir. Depois do rato, né, meu? Vamos reconstituir a história de Dario Chappelle. Hein? Dario Chappelle. Ô, Chappelle. Um americano de 21 anos que foi preso após ficar nu durante um voo da companhia Southwest Airlines. Como é o nome da companhia? Southwest Airlines, que ia de Oakland, Califórnia, Não, Las Vegas. Peraí, Auckland, Califórnia, não vai dar. Auckland, Califórnia, uma cidade pequena, poxa. Capaz de ter, meu. Será? É, pior é que é verdade. Ele pode. Tirou a roupa. É Auckland. É O-A-K-K-L-A-N-D. De remo. Auckland. Auckland. Certo. Produção, vamos tirar todo mundo do estúdio, produção. Vamos deixar só eu aqui, poxa. Auckland, na Califórnia. Ele estava voando para Las Vegas, ficou sem roupa, empurrou os comissários e aguarda julgamento numa prisão dos Estados Unidos. Que tem imagens, isso, louco. Tem imagens, Marcelo. Ah, agora podia entrar a vinheta, né? Tchim, tribunal na TV. Já tem. O segundo caso de hoje. Uma reconstituição do norte-americano Joffrey Stephen Cahal. Quem? Joffrey Stephen Cahal, de 27 anos... foi detido em uma chila na Flórida após saltar nu de um arbusto e chamar os policiais para a briga. Vem! Preso em flagrante e depois liberado, responde à ação penal por desacato. Tá ali a foto dele, o trailer onde ele mora. Milagre, hein? Sempre mora em trailer. Trailer, né? Sempre mora em trailer. Essa criatura. E pra terminar o programa de hoje, Tribunal na TV. Um homem surpreendeu em fevereiro os funcionários de um fast food em Darwin, na Austrália, após entrar nu na loja. A polícia efetuou a prisão. O réu já está cumprindo pena de 6 meses por crime contra os costumes. Tribunal na TV, Bad News. Muito bom. O cara entrou na lanchonete, pediu duas xícaras de café e 10 rosquinhas. E levou tudo, né? Muito bom. Cara, antes de botar os classificados aqui, Lelê, queridos, eu tenho um desafio pra vocês. Desafio! Tem um daqueles desafios. Um senhor de 80 quilos e suas duas filhas, cada uma com 40 quilos, precisam atravessar de uma margem para outra com um barco. Só que há um problema. Quanto que o barco aguenta? Só aguenta 80 quilos. Ih, dá noce. 80, que é o peso dele ou o peso da soma das duas. Mas entendeu? Todos têm que ir. Como farão para atravessar de uma margem para outra? Vai as duas. Começa. Filhas. Não, começa o Lelê. Vamos lá, Lelê. Tá. Tu já tem o enunciado aí, manda bala. Não, vai as duas filhas e o barco fica com elas e o pai fica do outro lado, é isso? Porque não tem como voltar o barco. Tem que voltar o barco pra buscar o pai. Ah, tem que voltar o barco pra buscar o pai? Sim, né, cara? Porque, não, tipo, olha só. Vai as duas, é volta fácil. Uma. Isso. Claro. Vai as duas, manda volta o pai. Uma. Vai o pai, volta uma e vai as duas. E vai as duas, é isso aí. Ah, ele deve levar as duas filhas, mandar uma filha de volta com o barco. Ele vai... Fica manda filha, outra filha mais... voltar também e vem as duas filhas junto. É isso aí. Muito era mais ou menos o que eu ia falar, mas aí Claro. O pessoal aqui se atravessa demais. Eu tô acostumado já. No outro programa também, assim. O Piangos agora foi aquele na sala de aula que a professora pergunta: Maurício Amaral, uma pergunta. Aí eu sei. A nerd da turma. É, te falo. Classificados do Pretinho. E aí, gurizada do PB, meu nome é Flávia de Porto Alegre e meu pai tá vendendo o poçante dele, um Monza Club 2.0, ano 94, azul marinho, pintura novinha em folha, direção hidráulica. Atenção para o preço deste Monza. É o Monza Club, né, cara? Monza Quem aqui Club. Nunca quis entrar nesse clube, né, cara? Um Monza Club. Né? Venha para o clube do Monza. Né? Isso foi muito legal nos anos 80, assim. É. Né? Hoje em dia seria, sei lá, o... Não, assim, pode... Não, o comentário. É, tá? Peixes, cala a boca. Vamos vender o peixe do nosso ouvinte? Ele tá pedindo 12 mil reais... por este Monza. Um dos últimos Monzas. Motivo: trocar por um carro menor para eu, Flávia, dirigir. Afinal, na autoescola a gente aprende a dirigir com carros pequenos. E depois temos que fazer baliza com um banheirão no estacionamento do condomínio. Bem que o doutor Meira poderia ajudar o querido, né? Evidentemente. Pessoal do Detran no planejamento. O pessoal do Detran, não é? Eu quero aqui mandar um abraço e dizer para todas aquelas empresas. Agora foi. Todas as empresas. cara. Doutor, o senhor pode sentar no sofazinho ali? Né? Não me deixa. Cid, chega pra cá. Vem, Cid. Cuidado da cabeça, aí, Cid. Aí, bora, pode sentar. Traz um. Traz uma água pros cabeça. Obrigado. Não, pede pro o Clô, senta no teu lugar, no colo. Olha ali, não senta em cima do saco. Clô, Cid Moreira. Clô, senta no colo do O Cid me deu a Bíblia para ler. Eu vou ler, evidentemente. Vem com problema, doutor Beira. Com gás ou sem gás, a sua água, doutor? Velho, filho do mar. Parou. Vamos lá. Olá, galera do Pretinho. Tô vendendo uma câmera fotográfica digital. E o Monza, tio. E o Monza. Estão vendendo também. Tá, qual é o e-mail? A Flávia. Flávia, né? Flávia, sim, com F-L-A-V-I-A, underline Jujuba. Flávia Jujuba. Flávia, underline Jujuba, arroba yahoo.com.br. É o Monza 94. Monza Clube 94, 2.0, hein? Oh. Olá, galera do Pretinho, tô vendendo uma câmera fotográfica digital, segue abaixo as especificações. É uma Fuji Fine, Pix S9000, Fine Pix, né? Fuji Fine Pix S9000, com 9... megapixels, como induz, né, o número ali, o do modelo. Uhum. Zoom ótico, zoom digital, zoom manual, foco manual automático, visor escamoteável, flash embutido, vem com sapata para conexão de flash externo, enfim, câmera semi-profissional com muitos recursos inexistentes em modelos populares, excelente estado de conservação com pouco uso, motivo da venda, pretendo migrar para uma profissional. Mas, E aí ela tá pedindo R$700, ela uma ou ele. Máquina para sapata, é isso? Como? Não, uma máquina semi-profissional, cara. Com uma máquina semi-profissional. Pode mexer na abertura do diafragma. Tem nada a ver com isso, né? Isso. Cara, 700 pila. É uma Fuji Fine Pix S9000. O motivo da venda, como ela falou, ela quer migrar para uma profissional. Ela tá pedindo 700 pila. Silva, arroba terraventura.com.br. Como é que escreve o Silva? Com S. S-I-L-V-A, arroba terraventura.com.br. Show de intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântica. Obrigado pela audiência. Atlântida. Não, é verdade, o lance do tamanho do ônibus é fundamental, cara. Quanto menor o ônibus, menos conforto, é óbvio, né? E claro. Outra que roqueiro é tudo vagabundo, né, cara? Não, tudo vagabundo, não trabalha, né, segunda, claro, terça de manhã assim. Não, não é vagabundo, cara. O trabalho dos caras. Vagabundo. O trabalho dos caras é tocar rock and roll na estrada, velho. Tem o Mick Jagger aí, cara. Mick Jagger voltou. Opa! Mandar um abraço pros nossos amigos roqueiros aí. Abraço pra trabalhadores. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, também pela internet, atlântida.com.br. Doutor Alceu, tudo bom aí, doutor Alceu? Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Temos Potter aí, doutor Alceu? Tem Copa também, ué, doutor Peter. É que tem Copa hoje também, tem doutor. Tem Copa da hora, vamos Copa ver aí. Copa da hora, doutor Peter. É Avaí e Grêmio hoje, é lá em Floripa, doutor Peter. É um evidente, né? Eu gostaria aqui de solicitar que os gremistas acompanhem, até, né? Floripa, é aqueles, doutor, que puderem e que já tem tempo aí, é possível, né? Bem planejado. O aeroporto é do lado da ressacada, né, doutor Meira? Desembarca e já vai a pé, já. Também ali ao lado, torcer para o tricolor. E tem o Vasco e o Coritiba, né, o Vasco, né, joga na preliminar. Os clubes que são menores, claro, fazem a preliminar e depois, então, a disputa do campeonato. Acredito, né? O planejamento é levantar a taça. Os 2-0, doutor. Então é o suficiente, porque não queremos. O Vitor não vai jogar, não vai jogar. Quê, está o Barcelo, não está, sentiu a gripe. E o Hugo? O Hugo. Você vai chamar o Hugo? Não é o desejado. Marcelo Rosbife vem no bola hoje. Hoje à noite. O Marcelo. Rospid. Obrigado. Foi inserido, né, doutor? Vai estar hoje à noite. Eu quero aqui dar as boas-vindas ao Lelê, apesar, né, da adversidade clubística, né? Ah, mas isso não, aí, não impede que tenhamos um homem boa, do seu tamanho, da sua elegância, da sua polidez, não é mesmo? Obrigado, doutor, querido. E eu já declarei querido, no bola, Lelê, a minha admiração pelo obrigado, querido. Obrigado. Eu digo mesmo. Ateu. Respeito. Obrigado, respeito, não é? E é isso que nos torna e nos faz grandes e nos faz sempre ultrapassar qualquer... Vai falando aí que a gente vai pra África. Pois não, eu vou aqui. Tá bom, vamos pra África. Vai, você está do lado do Cid ali. Por favor, Cid, chega pra lá. Alô, Potterzinho! Olha só, na verdade, não interessa que o Lugano talvez não jogue amanhã, que o Uruguai vai jogar de camisa azul, meia preta e calção preto, e a Holanda vai jogar toda de laranja, né? Que mais vai acontecer amanhã, que tem bem respeito mútuo entre os outros dois. O Suárez não joga porque foi expulso, fez a maior defesa da Copa, né? Que o Cáceres vai entrar no lugar do... Como é que o Cáceres vai entrar no lugar? Deixa eu pegar aqui. O Cáceres vai prender muito a bola, cara. É privado, né? No lugar do Fusiri, mas só o que interessa e a notícia mais importante que eu vi hoje aqui é que Leandro Bortolatti, o Lelê, é estrela móvel do Pretinho Básico. Isso é o que interessa. Que momento, hein, Potterzinho? Nunca imaginou, nunca pensou. Nunca pensou. Nunca pensei. Que coisa mais... Pode falar palavrão aqui, cara? Não, precisa. Né? Coisa mais do cacete isso, cara. Fala em africana. Em africâner? É. Curunga, curunga. Curunga, curunga. Isso, mano. Não foi africano, foi Zulu, né, cara? Zulu, sim, sim. Já tá. Sabe mais que o plural, ameaçado. Por isso que é bafana, bafana, é porque é plural, né? Se tu falar só os bafana, tá errado. Tu tem que falar bafana, bafana. Exatamente. Quando tu quer falar esses viados, aí tu fala assim, viado, viado. Esses viado, viado, entendeu? Assim que é o plural em Zulu. Ah, tá. É tudo em eco. Essa explicação. Então. Aulas, né, de Zulu? Claro, né? Claro. Zulu o que aqui. Significa viado? É com negro, alto, forte, espadaúdo, joga pelos flancos, passadas largas, enfim, né? Centroavante, né? Tudo mais, né? O Pretinho Básico tá em Cape Town, viu, cara? Cidade do Cabo, né? Outra coisa, quem diria, né, que o Pretinho Básico também ia estar falando com essa qualidade de som, né? Quem do outro diria, lado do oceano, né? Quem diria, né? Mas eu queria conversar com o único problema, deixa eu te contar uma coisa rapidinho, o único problema é que há um corte, que é uma digitalização do sinal, entende? É verdade. Que o Almir tá verificando aí. É cada mas vez isso aí não é defeito, não é problema. Cada vez que eu falo no MSN, dá uma puladinha, né? Na realidade... Tô aqui no MSN usando a mesma linha, tá lembro, querido? Na conversa com o Lelê aí, cara. Mata a saudade do Lelê, cara. Pô, Lelê, parabéns, Lelê. Seja bem-vindo à nossa trupe querida aí, cara. Por favor. Pô, velho, obrigado, cara. Obrigado. Primeiro lugar, obrigado por tu acertar meu sobrenome, cara. Porque é raro o cara que acerta meu sobrenome. Eu tenho na mesa... Bortolatti. É que tá 3 anos me anunciando aqui, ele não consegue acertar meu sobrenome. O que ele fala, Lelê? Bertolucci, Bortolozzi, Bertolini. Cara... Gutierrez. O que interessa é que é. É um sobrenome colombiano. Bortolassi. É colombiano. Não, na verdade é italiano. O si, na verdade é ti. Bortolatti. Certo. Italiano, é com TH e dois Cs. Certo. Dois Cs no italiano tem som de T. Ah, não é colombiano? Não. Bortolatti. Tá bem. Pô, já matou a saudade agora? Matou? Acabou a verdade. Já matei saudade. Do Lelê já matei saudade. E quanto vai ser? Eu vou matar a saudade de vocês dia 15, viu? Sim, sim, vou estar no jogo, vou estar na tribuna. E quanto vai ser o jogo? Qual é o teu palpite? Porque tu parou de dar palpite lá na tua coluna, né? Depois de errar tanto. Cara, eu fui o cara que mais acertou placar em cheio. E fora isso que eu ganhava 2 pontos porque eu assustava muito quem ia ganhar ou se ia dar empate, né? Pode, tá tudo no jornal, né? Tá tudo no jornal, só lá e conferir lá. Olha, eu acho que amanhã vai é jogo de prorrogação. Vai acho dar que é jogo de prorrogação amanhã. Vai dar os uruguaios estão, né? Os jornalistas uruguaios estão tão pessimistas, né? O que é bom, né? Porque sempre ótimo. Tá pessimista, qualquer uruguai tá sempre pessimista. Né? Eles, não sei lá, porque não sei lá, porque o Holanda é muito forte, o Uruguai tá sem Suárez. Eu acho mais confiável, Potter, eu acho mais confiável a seleção uruguaia do que a holandesa. A seleção holandesa, por mais que tenha conquistado inúmeras vitórias em sequência, o Uruguai eu acho mais confiável amanhã. São mais operário, né? E o Louco Abreu vai jogar, viu? O Louco Abreu vai entrar no lugar do Suárez, ele é o cara. Suárez. Ô, Potter. Louco Abreu, Oi. Nós guardamos a tua capricho aqui, tá? Ah, importante. Aliás, eu fiquei fora 40 bom, dias, né? Então são 3 caprichos, viu? São quinzenal, então tem 3 aí. Daqui. Fica tranquilo. Tá bom, querido. Vamos ver quem é que vai me roubar. Tá bom. Parabéns, viu, Alexandre Svetter? Obrigado, mas do Lelê, pela contratação do Lelê. Ah, né? Obrigado, Lelê é cara. É um cara que custa caro, né? É verdade. Ô, Potter, deixa eu te fazer um pedido, pra ti, cara, já que tu tá aí perto. Tu vai estar no jogo amanhã do Uruguai? Sim, sim. Então assim, cara, vê se tu chega lá, tu tem credencial aí, consegue buscar uma camisa lá, a camisa número 3 do Uruguai, que é a vermelha, que eu não acho pra comprar, cara. vermelha? Sim, cara. Ribeira. A camisa não tem, Ribeira. Cara. Eu entrei na internet ontem, procurei em muitos lugares. E a camisa é linda, cara. Linda. Camisa reserva. É a terceira camisa do Uruguai, ela é toda a vermelha. É branca, tu tem? Então dá a tua pra mim, eu cara. Tenho, mas faz Copa, um cara feliz, cara. Mas na Copa do Mundo não tem três uniformes, viu? É só dois uniformes. Ó, tô vendo, essa é uma informação que só tem quem tá aí. Ah, falando em uniforme, vocês. Não, é azul e branca, porque eu já vi o Uruguai jogando com a branca nessa Copa. Vocês viram que. O Uruguai nessa Copa aqui tá de branco e tá de azul, não tá de vermelho. O Brasil jogou, só perdeu duas vezes jogando com a camiseta azul em Copa do Mundo. As duas vezes. E as duas vezes foi pra Holanda, uma agora e outra em 74. Mas também faltou planejamento, né? Evidente, planejamento. Já ganhou com a camisa azul duas vezes também da Holanda. Potter, não, então, uma vez só. Então tu descobre. 98 foi de amarelo. Então descobre pra nós, cara, o porquê da cor da terceira camisa do Uruguai ser vermelha, cara, que isso eu não descobri. Porque deve ter alguma sabe coisa. Sabe por que a camisa do Uruguai é vermelha? A terceira não. Nem eu também. Não, cara, é que assim, ó, eu não sei se é regra, mas já ouvi falar alguma coisa a respeito, tá? Todos os times têm que ter. Um terceiro uniforme, que é o branco, né, pra tu ter lá casualmente, se tu vai jogar com o teu segundo uniforme contra alguém que tem o primeiro uniforme muito parecido com o teu, tu joga com o uniforme branco, entendeu? Deve ser isso. Não, mas o segundo uniforme... A terceira camisa é roxa, rosa, o segundo verde uniforme é branco, a terceira não. Então é o segundo que é o branco. Será o que significa, é o branco. Porque é um país que a sua economia é baseada na pecuária, sim, carne, vermelho? Ou acho que tá sempre no vermelho. Não sei. Pode ser. Ô, Potter. Pode ser. Oi. Traz uma camisa do Kaiser Chiefs aí pra mim. Vai, o pior que eu comprei, cara. Sério? Então, comprar, pra quem não sabe, é o time mais popular, né? Lá da África do Sul, é o Kaiser Chiefs. Ô, Potter, traz um iPhone. São três times. É o Kaiser Chiefs versus o Orlando Pirates, os dois de Johannesburgo, ali pertinho em Pretória, tem o Mamelodi, que é a camiseta que eu comprei de presente pro Porã, que me pediu. Tá. E aí é o time que mais ganha. Eles são conhecidos como os brasileiros, porque a camisa, eles no princípio, é o time que mais ganhou, né? E eles têm um uniforme igualzinho do Brasil e são chamados de brasileiros porque os times eram bons antigamente, então eles são chamados de brasileiros. Olha só, tá na hora de acabar. Potter, traz uma mesa com seis lugares pra mim, com as cadeiras. Tá comprado também. Com as cadeiras. Tá. E pra mim, um copo d'água. Sem ideia, mano. Copo d'água do oceano? Ah, bom, aí qualquer quanto vale uma jabulani aí, Potter? Mais ou menos. Caríssima, cara, caríssima. É? Tipo, cerca de R$600. Mais caro que aqui. Aqui tá R$490. A jabulani vai ser a bola do campeonato português. Ô, Potter, uma jaguatirica, quanto é que sai? A jaguatirica não viu o preço. Olha só, a camisa aqui, do Uruguai aqui, é vermelha. A camisa do Uruguai é vermelha, terceira. É em homenagem à bandeira de Artigas, o libertador do país, que tem uma faixa claro, transversal meu. Vermelha. Claro, olha aí. Tá bom. Como é que tu descobriu isso, Potter? Google. Ah, legal. E a gente... Potter, beijo, obrigado, tá? Tchau. Beijo, rapaziada. Aí. Valeu, só até amanhã. Tchau, tchau. Lá, né, só quem tá lá pra acessar. Nosso posto avançado na África do Sul, Maurício, na Copa do Mundo 2010, lá, né? Potterzinho. A gente mandou um cara lá pra acessar o Google pra gente. E o Maurício sentado é isso ali, aí. Brincando com a caneta. É isso aí. Vai daí, fera. Olha só, no nosso ouvinte, Johnny No Sol, de Blumenau, manda aqui, ó. No Sol. No escuro. Johnny na sombra. Tá No Sol. Boa noite, querido Fetter. Bota ele aqui, ó. Vivemos em um país com um número absurdo de leis e fica absolutamente impossível ao cidadão que não trabalha diariamente com elas saber o conteúdo de todas. Ah, impossível. Com o intuito de ajudar a população brasileira a conhecer melhor as leis, criamos o site direitosdoconsumidor.net. Aí. Ele é inteiramente grátis e através dele as pessoas podem consultar os seus direitos, bem como tirar dúvidas. Qualquer dúvida adicional, envie um e-mail através do site que iremos atendê-lo dentro do possível. Legal. Então o site é direitosdoconsumidor.net/dentro-do-possível. É mesmo? Não, é claro que não é. É direitosdoconsumidor.net. Mandou aqui o nosso ouvinte, Johnny No Sol. Obrigado aí, parabéns pelo serviço, malandro. De Blumenau, Santa Catarina. Que legal, né, cara? Se a galera usasse a internet mais pra esse tipo de coisa. Eu tinha que tirar a aula de religião, por exemplo, das escolas, botar aula de. Calma. De leis, cara. O cara, desde criança, aprendeu quais são os direitos dele, entendeu? Diminui diminui, não precisa tirar. Diminui um pouco a de religião e um pouco a de. Moral e cívica. Moral e cívica, que não tem mesmo. Poderia trocar o SPB e educação moral e cívica, ou fazer, né? uma semana cada um. Tipo Estrela Móvel. Matemática assim, também. Tinha que ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, zero, até a oitava. O cara aprender, ó, meu, isso aqui é lei, é lei. É verdade, tal, cara. Isso aí vai preparar muito melhor o cidadão do que uma aula de geografia. Mas acha que é interesse dos caras que as pessoas, que as crianças já saibam? Ah, pois é. Claro que não. Cara, eles é melhor ficar assim, né? A melhor lembrança que eu tenho das minhas aulas de educação moral e cívica era a professora, cara. Porque ela era linda, cara. Ela era muito bonita, cara. E ela tinha uma mania, assim, cara, que ela sentava na sabe, tem aquela... A classe da professora. Sei, tô te ouvindo. Né? Ó. A mesa da professora. E aí tem a mesa da professora e daí tem as classes. Eu não sei como é que é hoje, né? Mas na minha época era duas em duas, assim. E ela sentava assim na... Certo. Na mesa dela. Sim, na mesa. Na mesa. E cruzava as pernas. Não, aí é que tá... Na idiota, essa ela não cruzava. Pessoal, Porã não veio, mas trouxe o Lelê. Ela deixava... Tá, mas é que isso me marcou porque eu era guri, cara. Claro. Era o nome da professora, Lelê. Lívia. Olha aí, Lívia. Tia Lívia, né? Tia Lívia. Onde estará a tia Lívia, hein? Qual era o colégio? É, onde não é a pergunta, é como estará a tia Lívia? Tia Lívia! É melhor ficar com essa lembrança dela ali na mesa. É verdade, cara. Lívia. Mick Jagger. Vamos dar uma rodada, vai daí, Lelê. O que tem por aí, mano? Opa, cara, então vamos lá, cara. Tem aqui, ó, o Sérgio Henrique de Itapema, Santa Catarina. Itapema. Pela primeira vez estou mandando. Uma das melhores praias do sul do Brasil. Aí, galera do Pretinho, é a primeira vez que eu tô mandando um e-mail pra vocês. Olá! Manda aí um. Pode ficar tranquilo, querido. E o Jabulani. Ah, gostei até do agora que eu tô lendo aqui, né? As vantagens de ser homem. Beleza, chegar mais cedo pra ler os e-mails, velho. Aqui, ó. Promoção é sinônimo de cervejada, não de inveja das amigas. Isso, no caso de ser homem. Sim, né, cara? No caso de ser homem. Repetindo, as vantagens de ser homem. Boa. Porra. Certo. Barriguinha de cerveja é normal. Ah, é verdade. É verdade. E dizem agora que tá na moda a barriguinha de cerveja. Ah, né? Para com isso, velho. Uma pequena. O Ronaldinho Gaúcho, então. Esses dias rolou no caderno Dona da ZH. Isso, é isso aí. Que tá na moda. Eu até botei no meu Twitter lá, agora o velho tá grandão. É, isso. Aí, cara, duas semanas depois saiu uma matéria dizendo que os caras que tem barriga de cerveja tem 80% de chance mais de ter Alzheimer. Não, mas é que tem que ter um... Esqueceu dessa notícia? Sério, cara? Com calma. Você esqueceu da notícia? Que aquele cara exageradamente tanquinho, não é um cara mais legal, certo, não é um cara mais indicado pra ser uma parceria e tal. Tipo uma leve... Assim, não, que a gente... Não, aí deu uma... Agora, e a mulher? A mulher com barrigão de cerveja é ruim, com né? Uma barriguinha de cerveja... Não, é no máximo com barriguinha de um cocô atrasado, assim. Um cocô atrasado. Que isso, rapaz? A vida como ela é, malandro. Não era assim, tipo, a gente fala essas coisas e tu fala que isso. É, cara, o contrário. Pô, mas eu não vejo nada de tão anormal nisso. Você tá jantando um croquete? Capaz, ali, não é a hora de croquete agora. Mick Jagger. Aqui, ó, mais vantagens de ser homem que o Sérgio Henrique mandou. Quando deixamos a barba sem cortar, somos sexy. Se a pararmos sempre, somos ajeitados. Eu não sei como é que... Quer dizer, eu sei porque eu tô vendo agora aqui, né? Tu é ajeitado. Eu sou ajeitado. Né? Tipo... Por que tu puxou o olho, Maurício? Não, porque eu tava com o carro aqui, ó. Eu também não entendi. Será que é um símbolo novo do programa? Ele tá puxando o olho, assim? Mas o Maurício tem essa mania. Nunca viram? Nunca vi, cara. Não, fiquei reparando, né? Eu e Bianchas, o que é que somos? A gente é desleixado. É, vocês... Ó, se deixamos a barba sem cortar, somos sexy. Sexy. Olha aí, ó. Viu? Ô, cara, eu preciso só um pouquinho conferir o horário. Cada centro deve ficar aberto à população. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 20 segundos. Não, 58, então, 20 segundos. Então acabou. Sérgio, depois a gente lê aí no outro aí. Obrigado aí, valeu. Abraço. Vai, Cidão. Vocês não me deixam mais falar. Um abraço para a Luciana e Adolfo, que pediram a velha. Vem buscar. Para Evani, a velha para as sogras da Luciana e do Adolfo. É insuportável esta mulher. Eu vou com os salmos e vocês parem de esculhambar. Obrigado, KG. Você é o único que me entende. Aí, nós, dessa idade, sabemos como as coisas são. Receber informações da internet. Observatório Nacional. 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. 10 segundos, tem 50 segundos, meu. No bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. Toda fauna, flora, agora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem a arte, e aqui passa com raça eletrônica maracatu atômico. Com raça eletrônica? Anamauê. Aueia. Aê. Anamauê, aueia. Aue. O Alzei tá gostando, cara. Ah, muito bom, cara. Atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu. E depois tem outro céu sem estrelas em cima do guarda-chuva. Ô, Cid, lamento, mas vamos ter que acabar. Quem fica na internet ouvindo Atlântida vai ouvir Maracatu Atômico agora. Ah, na Mauê.